Quem puder me ajuda, vem comigo. São duas da manhã, eu de calça e blusa. Um tempo frio, no céu com a chuva. Eu sou sozinho, parceria é foda. Com meu destino ninguém mais se importa. Chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável. Estado físico inacreditável. Eu sinto crise, eu sinto convulsão. É muito triste o meu estado, sangue bom. 30 quilos mais magro, vai vendo. O resultado é por essência do veneno. O vício tira a calma, a cabreiragem me acelera. O demônio rouba a alma, inferno me sequestra. Então, cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus pra julgar mais este réu? Tenho vontade de morrer constantemente. O descontrole da mente me deixa impaciente. Mas é foda, saio que nem louco pela rua. Meu nico mano é um cano na cintura. Eu preferia tá falando de amor, falando das crianças e não da minha dor, pai. Sou o espelho da agonia de um homem, sem identidade, caráter, sem nome. Sem Mercedes, Audi ou Mitsubishi, consumidor da praga do apocalipse. Tão jovem sem esperança de vida, tão novo e já suicida. São duas da manhã, faz chuva, o pesadelo ainda continua. O bolo dá pra ler o livro. E o pensamento lá em você. Lá em você. Sem você não vivo. Depois de um dia viciado. Um bolo dá pra ler um livro. E o pensamento lá em você. Lá em você. Sem você não vivo. Depois meto de um vício. É assim, ó. Eu comecei de forma curiosa. Um cigarro de maconha não era droga. Era o que todo mundo me falava. Eu experimentei, nem eu mesmo acreditava. Primeira vez, outra sensação. Segunda vez, mó barato, ilusão. Mundo dos sonhos, eu me sinto mais leve. Enquanto isso, os meus neurônios fervem. Sentia fome, sentia a viagem. Observava de longe as paisagens. A fumaça me deixava cada vez mais louco. Sem perceber, eu já era o próprio demônio. Segundo passo, veio a cocaína. Morava com a minha mãe, me lembro da minha mina Felícia, cheirava comigo sem parar. Dois loucos, 24 horas no ar. Parei com estudo, perdi até o campo. Ganhei um mundo e uma desilusão. E tanto, perdi a minha própria mãe, ó, que trauma. Morreu de desgosto por minha causa. Nem assim eu consegui parar. Só a morte pode me libertar. Eu roubava pra sobreviver, ou melhor, pra manter o vício, não morrer, que dó. Suicídio lento era o processo. Eu nunca fui estrela, eu nunca fiz sucesso. Contaminada HIV positivo. Qual a diferença do inimigo pro perigo? São duas da manhã, faz chuva. O pesadelo ainda continua. É madrugada, faz chuva. O pesadelo. Eu quero ouvir só você. Desafio. Só você. O bom lugar pra ler um livro. Depois vai pedir um vicia. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento lá em você. Lá em você. Eu sem você não vivo. Depois vai pedir um vicia. Amigo aí, eu falei essa palavra. Falou. Desculpa aí, foi eu, não pega nada. Eu nunca tive amigo nessa. Só prejuízo na vida de ponta a ponta. Mas quem vai se importar se eu sou apenas mais um? A idético viciado, infelizmente, como mais um. Entre mil ou um milhão, ladrão. Escravo dessa triste detenção. Eu não. Sou Rafael e nem a Vera Fischer. Minha história, parceira, é mais triste. Eu nunca engoli escova de cabelo, mas já matei pelo crack por dinheiro. Puta que pariu, o inferno me chama. Quem sabe lá eu consigo a fama. O drama, ou a lama de fogo eterno. Condenado à escuridão do inferno. E hoje? Sou um louco de intensa coragem. Com um ferro a favor do crack. Eu não sei se a malandragem é minissérie ou história, mas sei que a carreira parceira é sem glória. Vou tentar não matar mais ninguém. Chega! Se arrepende, eu preciso é do bem. Eu vou entregar a Jesus Cristo a minha vida. Eu vou acreditar nas palavras da Bíblia. Arrependido de todos os pecados. ter conseguido escapar do diabo. Eu espero que a minha história sirva de exemplo pra quem tá começando, parceiro, como eu comecei. E que se afaste das drogas enquanto é tempo, pra não provar do veneno que eu provei. Sangue bom, vai por mim, vai por mim. Tudo nessa vida tem um fim. São duas da manhã, faz chuva. Eu vou orar pela minha alma e pela sua. Na madrugada faz chuva. Eu vou orar pela minha alma e pela sua. Um bom lugar pra ler um livro. E pensamento lá em você. Lá em você. Sem você não vivo. Depoimento de um viciado. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. E pensamento lá em você. Lá em você. Sem você não vivo. Depoimento de um viciado. Um dia frio. E vocês, sem você não vi. Depoimento de um vício. Eu quero ouvir. Dia frio. Só vocês. E vocês. Vamos lá. E vocês.